As meninas de Formosa, Ana Clara e Rafael, do poeta Antônio Vitor. Alma transparente para o Renato Chapini, ele que forma dupla com Gabriel lá em Ituverava, no estado de São Paulo, e agora é nosso parceiro aqui do nosso Facebook. Seja muito bem-vindo, viu, Renato? Um abração para você, sucesso aí para a dupla Renato e Gabriel. Essa dupla é de Brasília e faz o maior sucesso por aqui. Boni Beluco, Advogado. Pega leve aí, doutor. Tô pedindo pro senhor, por favor, não leve à frente essa causa. Sei que ela contratou os serviços do senhor pra arranjar a papelada do divórcio. Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorize em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Advogado, sem ela eu morro. Advogado, dá essa força. Advogado, amo essa moça. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Segura, menino! Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Boni Beluco, Advogado, pro meu amigo Nedes Miguel Lemos, da Litoral FM de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. É uma cidade bem lá embaixo, engraçado que chama Litoral do Norte, mas ela fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. É que ela fica ao norte de um município que ela divide lá, né? Com o, acho que é Tavares o nome do município, e aí por isso é que chama São José do Norte. Foi fundado, é um município antigo,

onde fiquei sem o seu amor. E agora que vou fazer sem o seu carinho? Posso até morrer. Volte pra mim, volte pra mim, meu coração. Não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou, e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho? Posso até morrer. Volte pra mim, volte pra mim, meu coração. Meu coração não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou, triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou, triste fiquei. Cleiton Aguiar, dos The Kings, volte pra mim. O arranjador dessa música, por isso é que parece com os arranjos do Roberto Carlos, é exatamente o maestro Eduardo Lages, que há mais de 30 anos é o maestro do rei, né? Ele é que fez os arranjos pra mim, foi o produtor desse disco também. Cleiton Aguiar, volte pra mim. Pro meu amigo Zezito Martins e o pastor Tozinho, na 105, ele escuta o nosso programa, na 105.1 em Araçuaí, nas Minas Gerais. Um abração pra vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Música nova de Rodrigo e Renato. E na sobremesa, como de cerveja, um whisky Red Lemon, tequila e Red Bull. Vou deixar as minas loucas de água na boca. Pode ter certeza que elas vão tirar. Tira a roupa, vai! Hoje a balada é tudo liberal. E no meu camarote as minas passam mal. Eu vou amanhecer junto com você. Papai vai te querer, vai te dar prazer. Mas pode ter certeza, não vai se machucar. Rodrigo e Renato tá botando pra quebrar. Só não vai perder a linha quem não quiser. Hoje eu saio daqui rodeado de mulher. Me desce sobre a mesa, como de cerveja. De água na boca, pode ter certeza que elas vão tirar a roupa. Desce sobre a mesa, como de cerveja, com whisky Red Label, tequila e Red Bull. Vou deixar as minas loucas. De água na boca, pode ter certeza que elas vão tirar a roupa. cheia de água na boca. Pode ter certeza que elas vão tirar a roupa. E desce sobre a mesa como de cerveja, com whisky, Red Label, tequila e Red Bull. Vou deixar as minas loucas de água na boca. Pode ter certeza que elas vão tirar a roupa. Rodrigo Renato, olhos para você, para Mary Assessoria Musical de São Paulo. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Ela trabalhou um tempo lá na Paulista FM 87,5 do meu amigo Marcos Rodeio, né? E ela agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Mary, um beijão para você, viu? Bom trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: o novo Código de Processo Civil. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A dica de hoje é o seguinte: você sabia que está em vigor a Lei 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil, que traz profundas mudanças na forma dos advogados trabalharem? Diferente das mudanças do Código Civil de 2002 em relação a 1916, as normas do novo Código de Processo Civil são muito mais radicais em relação ao anterior, com dois agravantes. Os advogados tiveram mais tempo para preparar-se para o novo Código Civil do que para o novo Código de Processo Civil. O novo Código Civil, por ser norma de direito material, somente seria utilizado em processos e relações jurídicas havidas após o dia 10 de janeiro de 2003. Em outras palavras, com o Código Civil de 2002, os advogados tiveram mais de um ano para se adaptar ao mesmo, além de que os processos e relações jurídicas em vigor até a sua vigência continuariam a ser regidos pela norma de 1916. Com a norma processual é diferente. E aí que traz uma complicação para os advogados, né, se adaptarem. A norma processual nova é aplicada de forma imediata aos processos em andamento, garantindo-se, é claro, o respeito à coisa julgada e aos atos jurídicos perfeitos praticados antes da vigência da Lei 13.105 de 2015. O segundo agravante, que torna mais urgente aos advogados a necessidade de conhecerem profundamente o novo Código de Processo Civil, está no fato de quem advoga sabe disso: os juízes tendem a relevar algum eventual descumprimento do advogado em relação à lei material. Já com direito processual é bem diferente. Errou no prazo, recolheu as custas na guia errada, deixou de juntar documento indispensável ao conhecimento do recurso, a consequência direta será a perda do processo, ainda que amparado no direito material, o cliente tenha razão. Né? Então, os advogados precisam tomar cuidado, precisam se inteirar imediatamente, né, do novo Código de Processo Civil que já está em vigor. Essa é a nossa dica de hoje, tá bom? Bruno e Barreto, é ruim, mas é bom. A dupla é ruim, mas a moda é boa, né? Eu quero é rolo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassada o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito. Assim não vai dar, não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-mala, hoje eu esqueço ela na marra. Ai, ai, eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Aô, Conrado Alexandre, o que vocês querem? Nós que é rolo, Bruno e Barreto. Tava bebendo demais, sofrendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito. Isso não vai dar, não.

e claro, vai ter um efeito grande na sua conta no fim do mês, né? Você lembra que você já fez isso uma vez. Você tinha aquelas lâmpadas de filamento, aí você trocou pelas lâmpadas frias, essa que você está usando hoje. Só que a tecnologia avançou e hoje as econômicas são as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que eu insisto na Wellmax Brasil? Porque foram as primeiras até agora e as únicas a ter o selo do Inmetro, que é a garantia que você está comprando aquilo que está sendo anunciado. Essa é a diferença, né? Você pode estar sendo enganado sem saber. Agora, se você comprar uma que já tem o selo do Inmetro, não. Aí você está comprando aquilo que é anunciado, tá bom? E você que é revendedor, se você quiser fazer um estoque para atender a sua clientela, é só você ligar 61 99981-3601. 61 99981-3601. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, a Beatriz Liana Moreira Pimenta, José Carlos Ferreira Barbosa, Júlio Araújo, Cavaninha Yasmin Dias, Marquinhos Maraial, cantor e compositor, Pablo Lourenço, Thalita Mendes, Elaine Vieira, o meu amigo numerólogo Walter do Prado, lá em Rondônia, Paulinho Bossa, Júlio Moreira, Marcelo Silveira, o meu amigo Dixon Ferreira Silva, diretor da JKFM em Brasília, e o Lobão César Batista, e é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. De qualquer maneira, eu vou pedir a Deus que olhe por você, que abençoe a sua família. E eu quero fazer essa oração de hoje para muita gente que passou por isso, inclusive por mim, que ainda não me conformei com a morte da minha mulher, né? Já tem, vamos fazer 10 meses agora, mas é como se tivesse sido ontem. A gente não consegue conformar com a perda de pessoas queridas. Não adianta falar, eu sei de tudo que vocês falam para mim, mas o fato é que eu ainda não acalmei meu coração. E vendo e lendo essa oração, isso me ajuda muito, como vai ajudar com certeza você que passou por isso e que está ouvindo o programa agora. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não chore por mim. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se pudesse ver o sentido que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Amém. Vou tentar, viu, Tatinha? Vou tentar, mas o trem é custoso. Essa vida não é brincadeira, não. Os meus afilhados Eliane e Samuel, seu amor é só meu. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não consigo sermos amigos. Não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não feche a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no

alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade que nada no mundo consegue apagar. Da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma, em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiás, Sérgio Reis, gente de minha terra, para minha conterrânea Consuelo Martins, lá do Coró, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook. Consuelo, seja muito bem-vindo, um abração para você. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Não sou anti-PT e nem anti-PSDB. Sou anti-falcatrua e roubo de dinheiro público. Sou brasileiro e sou a favor do Brasil. Político corrupto, seja de esquerda ou de direita, tem que mofar na cadeia, é a frase da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para seu maxixe. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio pode me assistir na televisão. Todo domingo às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Nós já estamos em mais de 200 e poucas cidades, incluindo 25 capitais, e é a rede de TV que mais cresce no Brasil. Você pode me assistir além das cidades onde já tem o canal direto da Rede Brasil. Você tem a TV Oi, canal 1, a Claro TV no canal 13, a Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Neste domingo, eu vou receber talvez a entrevista mais polêmica que eu tenha feito nesses quase 4 anos da Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar, ele é candidato profissional. Já foi candidato 11 vezes e perdeu todas. Ele foi candidato a vereador de São Paulo, deputado estadual, deputado federal, prefeito de São Paulo e 2 vezes candidato à presidência da República, né? E ele ligou a metralhadora giratória e não poupou ninguém. Eu vou conversar com o bigodudo Levi Félix, presidente do PRTB. Vocês lembram que na campanha política ele gerou uma polêmica danada quando ele disse, fazendo uma observação sobre os homossexuais, sobre os gays, ele disse que canal escritor não reproduz. Ele é polêmico, né? Vocês vão ver no programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar neste domingo às 10 da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Seu Maxixe. Toca uma rocha aí! Música nova do Seu Maxixe. Toca uma rocha aí. Prepara o coração e o fígado. Uísque pro povo, garçom. Hoje eu vou beber na intenção dela. Hoje eu dou um troco na mesma moeda. Abre um litro e joga tal. Papai, moça dissimulada, essa mulher fingida. O maior erro e desengano da minha vida. Eu vou pro cabaré, pode botar fé. chega o garçom, bota o CD limpado. Toca a palma aí, eu vou me embriagar. Eu já desliguei até meu celular. DJ, aumenta o som, deixa o CD furar. Eu vim pra beber, chora e arrocha. Toca a palma aí, é pra eu esquecer. Tira dentro do peito que me faz doer. Toca, fui fiel, te amo, meu bebê. Como é que não bebe? Isso é seu machixe. É bem gostosinho, mamãe. Hoje eu vou beber a intenção dela. Hoje eu dou um troco na mesma moeda. Sou sádio simulado, é tá mulher fingida. Eu sou bem tratado. O tratamento é VIP diferenciado. Depois eu vou pro bar. Porque dentro do bar eu perco o limite. Abro o litro e jogo a tampa fora e tome o uísque. Bota mais um garçom. E hoje tem seu machixe. Vambora! Mas seu machixe, aê, eu vou me embriagar. Eu já desliguei até meu celular. DJ, aumenta o som, deixa o CD furar. Eu vim pra beber, chorar e arrochar. Foi seu machixe, aê, que é pra eu esquecer. Tirar dentro do peito que me faz doer. Toca canudinho, bandida e HD. Que é pra machucar, que é pra eu aprender. Toca a rocha, aê, eu vou me embriagar. Eu já desliguei até meu celular. DJ, aumenta o som, deixa o CD furar. Eu vim pra beber, chorar. Tira dentro do peito que me faz doer. Se tá na sofrência, então vamos beber. Que é pra machucar, que é pra eu aprender. Oh, yeah. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo seu machixe. Toca uma rocha aí. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês precisam aprender a cantar. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Presta atenção que hoje eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Chico Buarque de Holanda, um sucesso de 1966, A Banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor. Fraco se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela.